Começa agora. O Marco de Hoje. Na Showtime, com Marco Antônio Santos Freitas. Agora, na Showtime. O Marco de Hoje. Boa noite, Marquito. Boa noite, querido. Tudo jóia? Tudo. E você, como é que você tá? Parece que você tá no estúdio, viu? Ah, é? Poxa, que legal, que legal. Eu tô com um pouquinho de eco aqui, mas não sei se é a voz saindo do meu cérebro, se é o eco do meu cérebro ou se é da conexão, mas eu tô te ouvindo muito bem. Eu acho que deve ser do cérebro dele, viu, Rogério Moura? O cérebro dele, às vezes, o Marco Antônio é um cara normal, só que ele ouve vozes. Só que ele ouve vozes. Tá certo. Abraço aí ao nosso querido Marco Antônio. E tem uma outra coisa, o pior, o Marco Antônio conversa com ele e responde pra ele. Não, eu conto piada pra mim mesmo e rio. Que isso? Eu não sei o final da piada. É mais ou menos como eu. Eu quando tenho uma dúvida, pergunto pra mim mesmo pra ter a opinião de um especialista. Perfeito. Querido, assim, ó, eu te mandei bem agora, ao final, só a última coisinha ali no inbox. Já vi. Tá. Daí a gente, se puder, no segundo bloco, pra avisar pro pessoal que já tá escrevendo. Eu vou tocar Carmina Burana. Eu te peço, toque esse link aqui que te mandei. Assim, ó, o pessoal tá perguntando, tá, só pra avisar, ele vai vir no segundo bloco, o grande Jorge Tacla, conversar com a gente. Ele pediu que fosse na segunda metade do programa. Então, assim, ó, antes de começar, que depois eu só te dizer uma coisinha que tu vai ficar bem feliz, tá? Tem um autor americano, escreveu um livro que eu gosto bastante, chamado King of Cards, que é sobre um autor obsessivo, compulsivo, no meio da década de 60, tá? O nome dele é Robert Ward. Pois é, ele é meu amigo há poucos dias no Facebook e te mandou um grande abraço, sabendo que tu é fã do trabalho dele. Sabe o que ele fez? Uhum. Ele produziu os textos, ele foi story editor, story consultant, e escreveu cerca de uns 15 episódios de Hill Street Blues, Chumbo Grosso. Então eu falei pra ele, olha... Cara, isso é fantástico! Eu falei assim, meu chefe adora, sabe tudo da série, né? E ele escreveu, como ele fez só uns 15 episódios, de 85 até 87, ele ficou super feliz, né? Eu falei, ele adora, tem tudo, toda a série, teu trabalho, e ele ficou super orgulhoso e te mandou um abraço, agradeceu a força, tá? E quando você estiver com ele, diga que o que me chama muito a atenção em Hill Street Blues, que foi a primeira série que mostrava os problemas familiares e existenciais dos policiais. Sim, apesar do título horrível que eles tentaram vender como uma série totalmente chumbo comum, grosso. Né, de tiroteio, né? Não, é chumbo grosso, só coisa da Rede Globo mesmo, e cortarem completamente a abertura com aquela música maravilhosa. Isso aí, que tu adora do Pete Carpenter, né? E do Frank Lupo? Não. É o... Eu não me lembro o nome dele. Pois é, a gente já começou até várias vezes. O Scott Carpenter, acho que Scott Carpenter. E eu não me lembro, mas enquanto toca a música aqui, eu vou procurar. Sim, tu adoras. Então a gente pode começar, então, no primeiro bloco com uma pesquisa musical aí. Por favor. Vamos lá, Rogério. Por favor. Yeah. Antônio, é Mike Post. Mike Post, poxa, gente, por favor, já, no, acho que em programas aqui da rádio já tocou no mínimo 5 vezes com, desde que eu tô aqui e agora a gente esquecido. Grande Mike Post. Tá, então, é, o que a gente ouviu aí? A gente ouviu uma canção de 59 que não fez sucesso, o nome Reading the Book of Love, alguma coisa na linha de Lendo o Manual do Amor. No caso, esse grupo aí é um grupo de duo-op, ou seja, aqueles grupos, eu já comentei sobre esse subgênero americano, né, que é basicamente muito baseado em vocalizações, muitas vezes com os vários timbres de voz e as várias tonalidades, substituindo instrumentos musicais. Esse grupo aí de duo-op tinha 6 integrantes, esse grupo começou profissionalmente no meio de 56. Os integrantes eram os irmãos John Rhines, Warren Rhines, Frank Smith, Chuck Patrick, Warren Davis e o George Malone. Eles se conheceram onde? No coro de uma igreja batista, como vários dos nossos, das pessoas cujas carreiras a gente fala aqui, né? O nome da igreja era até New Hope Baptist Church, em New Jersey. O coro, por sinal, era coordenado, regido por quem? Pela Cissy Houston, que a gente já tocou aqui, tia da Dionne Warwick e mãe da Whitney Houston. Né? O sucessão do grupo, The Book of Love, a gente vai ouvir daqui a pouco. Você está pensando, peraí, mas ele não falou em Book of Love agora? Não, essa aqui foi tipo uma sequência. A primeira música era The Book of Love, né, o Manual do Amor, ou Who Wrote the Book of Love, quem escreveu o Livro do Amor, que era uma canção da virada de 57 para 58, fez estrondoso sucesso, vendeu até hoje cerca de 1,5 milhões de... 1,5 milhão de discos. Só que daí, questão de um ano depois, eles tentaram de fazer uma sequência, mas que foi essa que eles ouviram na íntegra, mas não fez sucesso. Esse grupo é bem aqueles, a gente é obrigado a chamar de One Hit Wonder, né? Banda de um sucesso só. No caso, o sucesso deles, que foi o The Book of Love, que a gente vai ver um trecho daqui a pouco, que é da virada de 57 para 58, foi um êxito tão gigantesco que o selo fonográfico deles, que era uma empresa super pequenininha chamada Mascot, não teve condições de prensar os discos, a quantidade suficiente da demanda, né? E daí a Chess Records tomou conta e relançou. A canção que a gente vai ouvir daqui a pouco, um trechinho, The Book of Love, chegou ao 5º lugar da Billboard Top 100, né, no caso, na lista dos pop, de sucesso pop, e 3º lugar na lista de Rhythm and Blues. Na Austrália, chegou número 5, na Austrália e na Nova Zelândia, e o George, o Frank e os irmãos Ryan, que eu já falei, eles faleceram. Como eu falei, infelizmente foi o único sucesso deles. E daí em 94, o Frank Malone, que ainda estava vivo, o Frank no caso estava vivo ainda, eles se juntaram e fizeram uma tour pelos Estados Unidos, aquelas tour meio, né, caça-níqueis, assim, contrataram outras pessoas para acompanhar. O grupo pode ser ouvido no clássico do George Lucas, American Graffiti, Loucuras de Verão, também num filme chamado Book of Love, que é um filme sobre primeiros amores e tudo mais, Conta Comigo, né, o Stand By Me, A Primeira Vez de um Adolescente, e no documentário do britânico Michael Apted, 35 Up, 35 Up, que era sobre crianças. Foi uma série de documentários que esse britânico fez, entrevistando em vários períodos da vida as mesmas pessoas. Eu acho que a gente pode tocar um trechinho, por favor, de The Book of Love, ou Who Wrote the Book of Love? Who wrote the book of love? Tell me, tell me, tell me, oh, who wrote the book of love? I've got to know the answer. Was it someone from above? I wonder, wonder, who, do, do, who? Who wrote the book of love? I love you, darling, baby, you know I do, but Oi. Oi, pois é. No primeiro, eles falam, tipo assim, dos três primeiros capítulos, mas, claro, a intenção era acabar ali. E como fez muito sucesso, eles inventaram que o livro tinha mais capítulos, Tá. Entendeu? Eu acho que o pessoal farejou que era, né, que era praticamente igual a coisa, e a intenção era só faturar, e infelizmente não vendeu. Acho até bem interessante as duas canções, são muito parecidas, né, claro. Vamos adentrar nos anos 60? Vambora, Rogério. Dans la nuit, un amour est passé, un nuage est venu pour cacher une étoile. Dans la nuit, un amour est venu, un nuage est passé, laissant l'étoile nue. Dans mes nuits, mes amours sont venus et puis sont repartis en filant toute voile. Dans mes nuits, mes amours sont venus et puis se sont enfuis. Moi, je cherche l'étoile. Balade des amours, elle prend un jour. Et vous-même, par le droit chemin, la balade se meurt dès le premier matin. Balade des amours, elle prend un jour. Et vous mène par tous les chemins de la joie, les chemins du chagrin, les chemins de toujours, les chemins de jamais. Souris de vos espoirs, souris de vos secrets, vous entraîne un beau soir au pays des regrets. Dans la nuit, un amour est passé, un nuage est venu pour cacher une étoile. Dans la nuit, un amour est venu, un nuage est passé, laissant l'étoile nue. La Antônio. Pois é, a gente está na virada de 62 para 63. O nome desse cantor, Alain Barrière, o nome dessa canção, La Balade des Amours, ou seja, a balada, a canção dos amores. Essa canção aí não fez sucesso, acho uma canção super bonita. Falar um pouco do Alain Barrière, né? O sobrenome dele é B de Brasil, A, dois R's, I, E, R, E. O nome dele de batismo, Alain Belec, B de Brasil, E-L-L-E-C. Ele nasceu em 1935, em novembro de 35, por sinal, ele fez há poucos dias 84 anos de idade. Está vivo, graças a Deus. Ele nasceu em La Trinité-sur-Mer, que é no sul da França, autodidata em violão, gostava de cantar desde pequenininho, se apresentando para a família. Depois de se formar em engenharia, no começo da década de 60, ele se mandou para Paris, mas enquanto trabalhava para ganhar um dinheiro, ele também ficava tentando espaço em clubes, em boates da área, porque ele sempre quis foi ser cantor, né? Ele ganhou daí um festival da canção em 61, mas sempre investido nesse estilo meio de chanson, nesse estilo assim de crooner, né? Apesar de que nos anos 60, o estilo mesmo que estava pegando pesado era o rock and roll, né? O rockabilly, o yeah, né? E ele sempre manteve essa linha. Ele concorreu naquele concurso, naquele festival gigante, Eurovision, de 63, e apesar de não vencer, a popularidade na França dele só aumentou. O auge da carreira dele, a gente dá para dizer que foi do meio para o fim dos anos 60. Ele fez bastante sucesso na França, na Bélgica, no Chile, na Espanha, ele gravou em espanhol, e no Canadá, na parte francesa, né? Montreal e Quebec. E no Brasil. E no Brasil, exatamente, na parte da América Latina. Se eu não me engano, na Argentina não fez muito sucesso. Ele também foi dono de hotel, que até chegou a ser bem sucedido por uns anos, mas depois ele teve que se desfazer, alegando até que o contador que ele contratou era, na verdade, um contador de histórias, né? Era um pilantrão que administrou mal a grana dele. Ele também morou um tempinho nos Estados Unidos. O sucesso aquele da dupla Jane Arondi, Não Se Vá, na verdade, é até uma versão de uma música que foi originalmente interpretada pelo Alain com a Noelle Cordier. No original era Tu T'en Vas. O Alain pode ser ouvido nas trilhas de Meu Filho Para Mim, que foi um dos mais elogiados filmes franceses de 2006, em Stella Cadente, que é um filme de época realizado na Catalunha, e outros. Acho que a gente pode ouvir um trecho do mega sucesso Mavi, de 64. Showtime, sempre com você. Mavi. De todo, queira ou não, era um cara bonitão, né? Pois é, eu ia até comentar. Era um cara bonitão. Bonitão, o rosto quadrado, assim. Exatamente. Ele me lembra, sabe o quê? Se fossem, já fizeram até um filme sobre os Thunderbirds, aqueles Super Mario Nation, né? Aqueles bonecos ingleses, mas pegaram o Bill Paxton, alguns atores de nível, de altíssimo nível, mas se fossem fazer um assim, com atores cuja cara fosse igual dos bonecos daquele, pô, ele era igualzinho. A primeira vez que eu vi, eu me lembro, acho que faz, sei lá, uns 20 anos, mas parece um dos Thunderbirds. Ele me parece, ele me lembra muito Roger Moore também. Isso, quando era mais novo, exatamente, né? Mais escuro. Na época de Persuaders. Isso. Aquele seriado maravilhoso, com cara de pau maravilhoso, os dois caras de pau, ele e o Tony Curtis. Aqueles eram picaretas mesmo. Exatamente. Vamos passar para os anos 70, por favor? Vamos lá, Rogério. Through. Antônio. Pois é, a gente tá então na década de 70, essa canção de 79 não fez sucesso, o nome é Without You, da, antes que o João comece, eu já vou falando, é Sem Você. Oh, né? Obrigado. Isso, é um lance melancólico, assim, pegada melancólica. Esse rockinho que a gente ouviu aí, o nome do cantor, Rex Smith. O sucessão dele foi You Take My Breath Away, da virada de 79, que antes, tô tendo que ir rápido, que antes que o João pergunte, a gente vai ouvir um trechão, se me permite, até porque fez bastante sucesso, até que a gente vai ouvir um trecho mais adiante, You Take My Breath Away, quer dizer, você me tira a respiração. Oh, né? Obrigado, Marco Antônio. Pois é muita emoção, querido. Principalmente quando eu passo o cabo telefônico no seu pescoço e quero te estrangular. E aperta forte. Exatamente. Pois é, o Rex Smith é um galã nascido na populosa Jacksonville, se não me engano, até a área mais populosa da Flórida. Ele tem 64 anos, famosíssimo ator de teatro musical. Ele fez papel principal nos tempos da Brilhantina de Grease, na Broadway, no final dos anos 70. Ele também apareceu nos palcos em Grande Hotel, em Sunset Boulevard, Noviça Rebelde. E ele, por ser muito boa pinta, também fez TV, fez cinema. E nos anos 70 e 80, né, ele... Tudo que era revista estilo capricho americana, assim, ele estava na capa. Ele ficou bastante famoso por um papel de roqueiro, de pretendente a roqueiro boa pinta, num filme que ele, para se sustentar, ele dá aulas de violão. E daí uma aluna dele se apaixona por ele e tudo mais, que é onde toca a canção que vai vir um trechinho daqui a pouco, You Take My Breath Away, né? Ou seja, virada de 78 para 79. Por sinal, tenho que dizer que a minha adorada amiga de infância, abração querida, Adriana Franz, me lembro dela direitinho, só que já nos anos 80, quando a gente foi colega de aula, ela falando como ela adorava esse filme, era reprisado na TV direto, então ela adorava esse filme. O filme, por sinal, o nome era, em inglês era Sooner or Later, e em português era Talvez Algum Dia. Ele também, o Rex Smith, foi protagonista de um seriado do meio dos anos 80 que só durou uns 13 episódios. Mas no Brasil fez muito sucesso, que é, sabe qual? O Street Hawk, Moto Laser. Ele era o piloto da moto, né? Era uma espécie de tentativa de duas rodas de super máquina. Era uma moto, assim, quando era parabólica, raio laser, a moto voava. Brincadeira, acho que mandava fax, tinha de tudo na moto. Quando ele não está atuando em teatro ou TV, ele é corretor de imóveis nos Estados Unidos. Vamos tocar, por favor, a canção que fez bastante sucesso, You Take My Breath Away? Say, you take my breath away. You're every song I sing. You're the music that I play. And you take my breath away. You smile and it's okay. Essa tocou muito, viu? Ah, tu te lembras dela bastante? Lembro ali. O Rogério também. É mesmo, Rogério? Rogério também, Rogério quando estava na... Quer dizer que eu posso deduzir que os dois neste momento estão arrepiados? até a raiz dos cabelos. Ah, tá, tá. Fico feliz de saber. Pois é. O Rex Smith, então, a gente ouviu um trecho dessa canção que fez muito sucesso, You Take My Breath Away. Então, acho que a gente pode adentrar os anos 80. Vamos lá, Rogério. Vamos lá, por favor. Pois é, a gente está na década de 80, essa cantora maravilhosa, e o João também gosta bastante muito. Dela. Imagino que o grande Rogério Alcântara também goste. Irene Cara, né? Ou Irene Cara. Essa, né? É fera. Essa é maravilhosa. Essa canção de 80 e 82, nome True Love, Amor Verdadeiro. A canção não fez sucesso. Os grandes sucessos dela, obviamente, foram Flashdance, né? What a Feeling, obviamente, da trilha sonora do filme Flashdance, que ela ganhou o Oscar. E também, obviamente, um pouquinho antes, a Fama, né? Fame, do filme também de mesmo nome. Ela até faz um papel da Coco Hernández, não da personagem dela naquele filme. Ela também é atriz. A Irene Cara Escalera nasceu no Bronx, né, em Nova York, em 1959. Ela tem uma carreira desde pequena. A mãe dela era lanterninha de cinema de origem cubana e o pai dela era um negro de Porto Rico. O pai dela era operário e nas horas vagas tocava saxofone. Tinha o sonho de virar músico. Ela tirou, aos 3 anos de idade, ela tirou 3º lugar num concurso de Little Miss America, uma espécie de Miss América para criancinhas, e com 5 anos já tinha aulas de canto, balé e sapateado. Com 9 anos, ela lançou o primeiro disco, só que cantando em espanhol. Ela fez backing vocals para 2 cantoras que o João adora, e eu também, Evelyn Champagne King e Vicky Sue Robinson. Ah. Você é pouca coisa, né? É. Pouca coisa. É, pouca não é coisa. Nada, não é nada. É, na era disco. Ela pode ser ouvida em filmes como As Panteras, Detonando, é o segundo filme das Panteras, aquele que tem participação até do Rodrigo Santoro, não confundir com essa bomba que lançaram há pouco aí. Obviamente, Flashdance, né, no Brasil, muita gente não lembra, mas tinha um subtítulo, Em Ritmo de Embalo. É. Last Dance de Embalo. O subtítulo era tão patético que ninguém lembra, né? Fama, obviamente, e nos seriados Anatomia de Grey, Nip and Tuck, no Brasil acho que era Estética, que é sobre dois caras que trabalham com cirurgia plástica, assim, meio psicóticos, Os Simpsons, e numa comédia espanhola chamada Máquina de Bailar. Então, acho que a gente pode tocar um trecho, obviamente, Vamos da canção lá. Flash Dance Hora Feeling. Chovendo molhado, mas... Antônio, antes de colocar o seu convidado no ar, nós falamos aqui de Mike Post, muita gente não sabe quem é. É dele o tema de Magnum, Hill Street Blues, Chumbo Grosso, Rockford Files, Arquivo Confidencial, Law and Order, Renegade, NIPD, que era o... NIPD, né? Acho que era Nova York contra o crime, exatamente, alguma coisa assim, né? 18... Rick Hunter, Pretender, Silk Stockings, Wise Guy, The Blue Line, o que mais? Pouca coisa, Cop Files, Gerald's Mon, The Town. Esse Mike Post aí, que a gente justamente esqueceu o nome dele, na hora faltou o nome, tipo assim, seriado policial americano, principalmente na década de 80, ele era o nome, uma espécie de John Williams de seriado de TV, né? O cara top mesmo. Seu convidado tá, está no ar, tá. Um minutinho só, Marco Antônio. Vamos só fazer uma intro legal aí, que ele merece. Vamos lá. Por favor. Vamos lá, Rogério. Antônio. Então, gente, a gente, depois dessa intro aí, a gente não vai embromar mais, estamos com o grande Jorge Tacla, pronto a conversar com a gente, falar um pouquinho dele, é muito trabalho, gente, assim, que ele fez até hoje, mas então eu tentei resumir aqui, assim, olha, tá, de forma assim, tá um grão de areia numa praia, tá, mas vamos lá, o Jorge Felipe Tacla nasceu no Líbano, Ele foi ator, diretor, encenador, figurinista, cenógrafo e basicamente expert em lidar com elencos gigantescos, tanto em peças dramáticas de teatro como em montagens gigantes, né, de óperas. Il Tabarro, La Traviata, Madame Butterfly, La Bohème, todas do Giacomo Puccini, ele já adaptou, Cavalleria Rusticana, do Mascagni, Pagliacci, do Ruggero Leoncavallo, Jesus Cristo Superstar, do Andrew Lloyd Webber e Tim Rice, Rigoletto, daquele italiano de Parma, Giuseppe Verdi, e são apenas algumas das adaptações dele para os palcos. Então, sei lá, tem muita coisa para falar com ele, mas primeiro vamos dar uma boa noite. Tudo bem, querido? Oi, boa noite, Marco, boa noite a todos os ouvintes, é um prazer estar aí com vocês. Querido, uma honra, muito obrigado por conversar com a gente, tá? Eu sei que a tua agenda é super, super lotada, obrigado, tá? Imagina, a honra é minha, é um prazer imenso. Querido, assim, ó, vamos tentar aqui, às vezes quando eu comento isso aqui não é consultório de psiquiatria, nada, mas eu tô tentando, eu sempre tento, quando eu converso com convidados, de tentar sacar, assim, a sementinha, o que fez aquele, né, o convidado ser o que ele é hoje. Então, assim, me fala como é que era, acho que foste criado no Líbano, né, acho que foste criado falando francês, certo? Olha, eu sou de pai libanês e de mãe brasileira. Ah, tá. Então, na realidade, eu nasci no Líbano, fui registrado no consulado do Brasil, então tenho as duas nacionalidades. Ah, perfeito. Meu pai era um diplomata libanês, então eu viajei muito pelo mundo e morei muitos anos em Paris, onde fiz meus estudos de arquitetura, o Conservatório de Arte Dramática, e onde comecei a trabalhar em teatro. Com meu pai, foi das forças da ONU, morou em Gaza, e ele teve a oportunidade de visitar até Líbano. Era um país que ele amava, ele dizia que era um dos dois melhores, do país mais bonitos que ele tinha conhecido, né? Ficaste no Líbano até com quanto tempo chegaste a morar no Líbano mesmo? Quanto tempo? Até os 17 anos. Até quanto? Até os 17 anos. Ah, 17 anos, ah, tá, bastante. Eu fui bastante alfabetizado no Líbano em francês, em árabe, o francês era a primeira língua. E hoje eu tenho 68 anos, eu saí do Líbano, morei alguns anos na França, eu trabalhei como ator e assistente de direção, eu dirigi meu primeiro espetáculo nos Estados Unidos, em Nova York, e desde 1987... eu moro, por opção, no Brasil. Em São Paulo, no Brasil. Perfeito. Eu amo e que eu não trocaria por nenhuma cidade no mundo. É mesmo? Que maravilha. E fala assim, não sei se é uma maravilha, mas é pra isso que eu amo. Pra ti é. Tá bom. Assim, ó, quando é que foi que aquele mosquito, aquele pernilongo das artes cênicas te contaminou? Olha, sempre me fascinou o teatro, sempre me fascinou o contar uma história ao vivo, seja como ator ou como diretor, aos poucos você vai afunilando. Eu comecei como ator e eu descobri que não era isso que eu mais gostava, inclusive que eu era um péssimo ator, e que eu gostava mais do teatro como um todo, da iluminação, da cenografia, da direção. E quando eu vi, eu já estava dirigindo teatro. Né? Entendi. Assim, ó, a tua primeira direção de teatro no Brasil foi com uma obra do grande Israel Horovitz, né? Ele é até autor de uma peça que eu li algumas vezes, até uma peça de um ato chamada The Eating Indian Wants the Bronx. Tá? Eu li isso nos anos 90, gosto muito, muito, muito dessa peça. Me fala como é que foi entrar em contato com a obra desse autor e por que esse trabalho foi o teu primeiro trabalho de direção no Brasil. Na verdade não foi a The Indian, né? Foi acho que o primeiro, né? Foi o primeiro, que é The Line. Era a fila, seria o título certo. Eu não sei, Ana, vou te dizer, isso já faz 42 anos. 68, mais ou menos, né? Eu tinha assistido essa peça em Paris. Eu tinha assistido essa em Paris, eu me apaixonei pelo texto e trouxe ao Brasil. Era uma peça muito simples, muito... Tinha só cinco personagens com uma linha no chão, desenhada, e as pessoas faziam a fila para, e todo mundo queria ser o primeiro da fila. Não se sabia o que que era a fila, para que era uma alegoria. E era maravilhoso, era muito simples, era num teatro que não existe mais hoje, lá na Bela Vista. E enfim, foi uma grande experiência, tive excelentes críticas, um público muito positivo, um elenco maravilhoso, que eram atores desconhecidos na época, o Pedro Paulo Rangel, a Cláudia Mello, e que hoje são grandes atores. Consagrados, E foi muito, muito, muito legal. E para mim, Marco, não há diferença entre uma peça de um ator, de cinco atores, um musical com centenas de pessoas, uma ópera com coros e orquestra. É a mesma coisa, é contar uma história. Ok, ok. Até mais adiante, até vou te perguntar disso, de lidar com multidões de atores, tá? Mas por partes aqui. Também voltando no tempo, assim, trabalhaste também com um diretor, tá? Que é um dramaturgo chamado Robert Wilson, né? Que ele foi chamado até o mais importante diretor de teatro de vanguarda trabalhando nos Estados Unidos. Né? Ele também adaptou Orlando, da Virginia Woolf, adaptou do Wagner Parsifal. Até já citaste um pouco que para ti é a mesma coisa, né? Lidando com poucos atores. Mas ele é mais conhecido por um teatro de vanguarda, um teatro menor, né? Um teatro meio underground, digamos assim. Como é que foi começar nesse tipo de peça? Eu estou te perguntando isso porque a minha formação é cinema. E, obviamente, em cinema, muita gente prefere os chamber pieces, né? Os conversation pieces, ou seja, filmes com poucos atores, com uma quantidade pequena de cenário e de objetos de cena. E tem muita gente, obviamente, que quando está dirigindo, não consegue se imaginar, poxa, fazendo um épico, né? E tu trabalhaste dos dois, nas duas áreas. Mas deixa, eu preciso te corrigir. O Bob Wilson, com quem eu comecei com o meu primeiro trabalho profissional como ator, assistente de direção, ele foi o grande diretor que revolucionou o século XX em termos de forma, em termos de tempo, em termos de luz, em termos de movimento. E você falou alguma coisa de teatro menor, de peça de intimista e tal. Pelo contrário, o Bob sempre foi de grandes espetáculos, não tinha nada de... Tá, mas ele não fez também, ele não trabalhou também com teatro de vanguarda? Mas vanguarda quer dizer menor, não. Tá certo. Desculpa. Claro. Eram espetáculos, era vanguarda na época. Hoje já é institucionalizado o teatro dele, que todo mundo copia. Ele foi o primeiro a fazer este tipo de... Ele descobriu uma nova maneira de encenar, uma nova maneira de iluminar, um novo conceito de movimento e de olhar e de ouvir. Isso não significa, claro que era vanguarda, revolucionário, era moderno na época, mas era sempre grandes espetáculos. Tá bom. Sempre, não... E até hoje, ele é uma pessoa que faz, as produções dele são monumentais, caríssimas, extremamente. Hoje eu com sei todas até as bem. Grandes óperas, as casas de ópera do mundo, ele trabalha com todas as grandes óperas do mundo, com o Berliner Ensemble, com aqui ele trouxe vários espetáculos para o Municipal, para o Sesc, grandes produções. Desculpa, eu sabia obviamente do trabalho dele gigantesco nos últimos anos, mas eu não sei porquê, então eu achei que no começo, quando tinha trabalhado com ele de início, eram peças pequenas, então me perdoa. Pode ter tido até peças pequenas, mas o primeiro espetáculo profissional que ele fez, por exemplo, era um espetáculo que durava 12 horas, era nas montanhas de Persépolis, na Pérsia. Na Pérsia, entendeu? Então, eram coisas monumentais. Não, esses diretores grandes, que são os grandes, o Robert Wilson, o Peter Brook, o André Sepan, o Rutowski, o Peter Stein, esses grandes, quando começaram, eram considerados, talvez, experimentais, porque eles procuravam novas maneiras de se contar uma história, novas linguagens. Então, nesse sentido, era experimental, era de vanguarda, porque era novo. Perfeito. Mas quando é bom, isso se estabelece como uma linguagem oficialmente aceita, que todo mundo copia, e até hoje não teve outro. Evita, perfeito. É. Moraste na França, um tempo nos Estados Unidos, veja-se o approach de direção teatral nesses países de uma forma meio diferente, lidando com atores. A gente sabe que atores são atores, mas assim, vejo uma forma, quase que assim, uma língua, além da língua, do idioma que está trabalhando, é diferente trabalhar com nos Estados Unidos, na França ou no Brasil? Não, a diferença que eu tive foram das épocas. Trabalhar nos anos 60, eu tinha uma formação clássica do Conservatório de Arte Dramática e, ao mesmo tempo, eu trabalhei com diretores de vanguarda e fiz teatro experimental também no La Mama. Na realidade, é uma linguagem de uma época, mas, entendeu, que vai mudando. Mas era, no mundo, era a mesma. Tem uma diferença entre o, tecnicamente, o artista americano, ele é mais técnico, né? E o artista brasileiro, ele é mais visceral, mais emocional. Entendi. Mais intuitivo. Entendi. É, mais instintivo. Acho que essa que é a mudança, é mais do ser humano. Entendi. A maneira que o ser humano se coloca no mundo, na vida, a maneira que ele interpreta. Claro, não é claro. Uma questão só de técnica. O americano é mais técnico em tudo que ele faz, entendeu? Sim. Ele é mais científico. A forma de lidar e ver as coisas, né, é diferente. É, ele é mais científico, ele é mais, são setores, então eu faço isso, você faz aquilo. O brasileiro tem que se virar, então faz de tudo e é mais emocional. Porque entendi. Se fosse realmente racional, não faria teatro, né? Não seria um artista. Eu posso, deduzir que és uma pessoa mais emocional, racional, claro, todo mundo tem os dois lados, mas me fala, depois de tantos anos no Brasil, acha que viraste uma pessoa menos racional e mais emocional? Eu não sei, eu acho que me tornei uma pessoa mais mais experiente, então o equilíbrio entre esses dois acaba sendo mais tranquilo, entendeu? Mais harmonioso. Mais harmonioso entre o racional e o emocional pelos anos de experiência, entendeu? Pelos anos de experiência. E eu fui uma pessoa que eu considero que eu sempre fui muito privilegiado pela vida. Eu tive nos lugares certos, nas épocas certas, com os mestres certos, nos países certos, e o Brasil foi muito bom para mim, desde que eu tô aqui há 42 anos, foi muito, muito, muito bom. Eu tive muito sucesso, tive muitos fracassos, o normal de uma carreira, mas eu fiz uma carreira que eu não posso me queixar, tanto em teatro musical, em dança, em ópera, eu fui muito feliz. Agora, como agora eu acho que tudo isso tá acabando, eu devo me contentar com o que eu já vivi. mas me diz uma coisa, Jorge, por obséquio, assim, sobre você taxa os fracassos, tá? Tem aquele papo, né, meio pseudo-filosófico, às vezes até, que usa que a gente aprende muito com os nossos fracassos. Mas tem algum fracasso teu que, se tivesse todo o dinheiro do mundo, tu adorarias tentar de novo readaptar? Não, nem os sucessos. Nunca remontei um sucesso também. Não, eu acho que são momentos que a gente vive uma experiência. Quando a gente... É como a gente ter filho. De repente, a gente tem filho. Só momentos. Tem uns que te deixam mais felizes, outros menos. Mas, não, é claro. Tem uns que têm saúde melhor, outro pior e tal. Mas você não... tudo que você faz é uma nova... É um novo filho, entendeu? Eu tive fracassos, mas foi filho meu. Entendi. Eu não vou fazer de novo, tentar fazê-lo melhor. Foi, eu lembro dele com muito carinho, com muita dor, mas é um momento meu que eu vivi, e naquele momento tinha que ser assim, errei na mão, ou não era o momento certo, não sei, a gente não sabe. Então, é um grande mistério. Se a gente soubesse, a fórmula, a gente estava feito, né? Assim, fostes ator no começo da carreira e até Sim. comentastes aqui que achas que não nasceu pra coisa, né? Não foste um bom ator. Mas eu achava, eu não era feliz. As pessoas achavam que eu era bom, mas eu não achava, não. Ok, e achas que, tirando o lado encenador, achas que ter sido ator te ajudou muito a ver, claro. a sacar os atores pelo ponto de vista deles, assim, a ter uma empatia? O que achas disso? Claro, claro, totalmente. Totalmente. A gente, porque tudo que a gente faz, na realidade, quando dirige um espetáculo, são projeções de si mesmo, né? São coisas que você descobre dentro de você. Se você já tem os códigos, e fica muito mais fácil, como dirigir ópera também. Eu estudei canto lírico, entendeu? Então, eu sei do que eu estou falando quando estou dirigindo ópera. Perfeito. Eu sei como é que é a técnica vocal, quais são os registros, quais são as tradições, quais são os perigos. Claro que ajuda, isso são ferramentas. Ter sido ator e ter sido arquiteto também me ajudou muito para ser cenógrafo. Claro. Cenografia e tudo mais. Para cenografia, para iluminação, para proporções, para apurar o gosto. Claro, perfeito. Ajuda muito. Eu tenho que voltar aquele tema das obras gigantes, né? As obras assim de épicas, diríamos assim. Como é que fazes para te manter, para se manter assim tão focado? Porque tem vários diretores que seriam basicamente devorados pelo tamanho da produção. Como é que fazes para ser tão focado e literalmente, como falaste, assim, dirigir um approach como se estivesse dirigindo uma peça pequena, uma peça mais intimista? Como é que fazes, assim? Porque, né, é muito ator, muito cenário, quer dizer, a pessoa na plateia olha ali e fica arregalada, quase não sabendo para onde olhar de tanta coisa. Como é que fazes como diretor? Eu acho, na realidade, que é mais fácil do que dirigir uma peça com dois ou três atores. É mesmo? Sim, porque quando se dirige com dois ou três atores, você tem que lidar com muitos conflitos psicológicos, com muitos egos, com muita dor, com muito sofrimento. É muito bom, mas é um processo muito difícil. Muito você fazer uma grande ópera com coros, com um elenco grande, ou um grande musical, com muita tecnologia, se você sabe a tua profissão, se você sabe fazer, é só ir lá e fazer. Entendeu? Não tem tanto conflito assim. Você tem que ter tudo muito bem organizado, muito bem previsto, tem que ir lá e fazer, e as pessoas têm que fazer. Se você é bom, eu acho que com os anos, no começo, talvez tenha sido difícil, mas se você tem um método de trabalho e você sabe onde você quer chegar, não tem erro. Eu, para mim, não sei, eu tenho facilidade de lidar com massa de gente. É mesmo, é? É, eu não sei, é uma coisa que eu aprendi. E a gente fica na realidade mais objetivo, porque tem que dar certo, tem que organizar tal. Quando são poucos atores, tem muitas opções, muitos conflitos, muitas dúvidas, muitas crises, entendeu? Entendi. Não, é que parece que matematicamente, para algumas pessoas, né, seria tipo assim, poxa, se dirigir dois atores tem problemas, né, daqui a pouco, de ego de duas pessoas, imagina dirigir 50. Não é proporcionalmente pior, então, mais difícil. Mas não tem tempo. Quando é uma multidão, se uma pessoa tem um problema de ego, a multidão engole ele. entendi. Não dá, entendeu? Assim, ó, o teu estilo de direção teatral, muitos dos teus espetáculos, né, tem assim, uma aura cinematográfica, tá? Até, por sinal, La Traviata, eu me lembro que eu vi, a primeira vez que eu vi La Traviata, na verdade, foi numa uma adaptação, foi feito pro cinema, eu me lembro, pelo Franco Zeffirelli, até. Isso. Até foi a Canon do Menahem Golan e Oran Globus até que produziu, e eu me lembro que era... Com o Plácido Domingo, Teresa Estrada. Exatamente, nos anos 80. E, assim, já tivestes, assim, muita vontade, de repente, de também fazer cinema ou não? Não, eu adoro, sou cinéfilo, Eu gosto muito de cinema, mas nunca pensei em dirigir cinema. É um outro mundo, é um outro estudo, é uma outra técnica. Como eu sou muito perfeccionista, uhum. eu jamais arriscaria fazer alguma coisa que eu não domine totalmente tecnicamente. Entendi. Entendeu? Entendi. É. E assim, dá pra eu deduzir que tem muito desse lado cinéfilo nos teus trabalhos de teatro ou não? Não sei, tem muita gente, durante muitos anos eu ficava muito ofendido, que as pessoas chegavam no final do espetáculo, Tacla, que lindo, parece cinema. Aí eu falo, sabe, é como se você se mata para fazer teatro, as pessoas se falam que é outra coisa. Eu falo, bom, eu errei tudo. Não é? É, aí, mas eu acho que não, as pessoas falam porque elas reconhecem talvez uma beleza estética e de iluminação uhum. que a tecnologia do cinema permite, que a gente vê raramente em teatro, pode ser. Então, eu claro que eu tomo isso como um elogio, mas eu ficava muito encucado quando era mesmo, jovem. É. Ah, tá. Eu acho que, se me permite, eu acho até que esse elogio tinha a ver também com a ideia de envolvimento, né? Da pessoa conseguir esquecer que ela está sentada numa cadeira e ali viajar. No palco tem pessoas ali ao vivo interpretando, né? E cinema, muitas vezes, a pessoa consegue se envolver e quem não está acostumado com teatro, acho que se envolve mais facilmente num filme. De repente era isso, olha, né? Olha, que interessante teu ponto de vista. Gostei. Agora já estou adorando. Agora vai ficar ofendido, tá? Querida, assim, me diz assim sobre... isso aqui não é um public service announcement, tá? Não é aquelas propagandas gratuitas nem para institucionais. Mas assim, para as pessoas que ainda tenham, né, uma certa aversão à ideia de ir para uma ópera, tipo assim, achando, não, aquilo é muito sofisticado, é muito complicado, eu não vou entender nada. O que dirias para essas pessoas, assim, ou seja, como é que a pessoa pode tentar vencer esse preconceito? Olha, eu vou te dizer uma coisa, quando eu comecei a fazer, eu fui dos pioneiros do teatro musical no Brasil, uma luta muito grande fazer teatro musical, e todo mundo falava, eu não gosto de musical, brasileiro isso. Não gosto de musical. Método de brasileiro, E aí aos poucos foi pegando e o público foi adorando, porque eram coisas bem feitas, e hoje o grande público do teatro é o teatro musical, entendeu? Uhum. São 20 anos aí que já é o dono do mercado do teatro musical. 20 anos atrás não tinha nem quem soubesse fazer. Uhum. Então, eu acho que a coisa da ópera, é o teatro mais popular do mundo, né? As pessoas cantam, dançam, representam, é o mais próximo do teatro completo, do teatro grego, né? Onde as pessoas... Agora, obviamente, você tem que gostar de música. Você tem que... Ajuda, né? É, ajuda. Então, se a pessoa não gosta de música, aí fica difícil. Agora, eu também já tive experiência com algumas óperas que eu fiz, de pessoas que iam pela primeira vez e assistiam uma ópera minha e depois ficavam fascinados, começaram a gostar de ópera e assistir ópera. Depende como você conta a história. Uhum. Quando depende, assim, de tirar essa coisa muito antiga que tem, depende dos cantores que dê uma interpretação mais moderna, mais emocionante, mais convincente. Uhum. E também depende, porque são, geralmente, são, como é uma coisa que é muito cara fazer hoje em dia, não, se apresenta em poucos teatros, em poucas sessões. Então acaba se tornando uma coisa elitista pela pouca quantidade de oportunidades que vê. Então, por isso que fica assim parecendo ainda muito, muito distante. Sempre foi. E talvez seja isso. Tem outras maneiras. Tem o teatro musical, tem... É isso, eu acho que o problema é as pessoas hoje em dia saírem de casa para ver qualquer coisa, não é ópera. É aquilo que eu chamo de excesso de acesso, né? A pessoa tá com o computador na frente, então para que eu vou sair de casa até para jantar fora, já é um parto, né? Então, pra... Exatamente. Assim, ó, se pudesse amanhã, vamos dizer, encontrar o Jorge Felipe Tacla lá com seus, sei lá, 17 anos, tá? E falar com ele, eu não tô dizendo assim, dar um sermão, dar um conselho, mas assim, se tivesse que falar alguma coisa para ele, sabendo o que o Jorge Felipe Tacla de hoje sabe, o que falarias para aquele adolescente? Seja paciente e nunca acredite nem no sucesso nem no fracasso. Uau, uau, perfeito. Eu não quero dizer nada. Acredite nas tuas possibilidades e continue trabalhando e tentando fazer o melhor. Jorge, assim, ó, merci beaucoup, muito obrigado mesmo, tá? Muito obrigado pelo teu tempo. De novo, eu sei como a tua agenda tá super atribulada e, assim, dedicar meia hora para conversar com a gente, um super prazer, tá? E uma honra mesmo falar contigo, tá? Imagina, querido, é uma honra para mim, é um prazer conversar com uma pessoa tão apaixonada, curiosa e interessada como você. Que bom, que bom. Poxa, um obrigado mesmo, imenso. Tá, querido? Um grande abraço, tá, querido? Outro grande. Tchau, muito querido. Obrigado. Tchau, tchau. Um abraço, querido. Tchau. Marquinho, até segunda-feira, quando voltaremos a nos defrontar com Renzo Mora e Paulo Passos num combate mortal novamente, tá? Ah, tá. Muito obrigado pelo espaço. Acho que o papo foi maravilhoso. O Jorge é sensacional. E agradeço mais uma vez o espaço, tá bom, querido? Eu só acho estranho o seguinte: você agradecer por um espaço que é seu. Sabe? Não tem, não, é um negócio que pra mim não, eu não consigo entender. Não, eu vou te contar assim, tem algumas coisas na vida que a gente não sabe a explicação. Por exemplo, eu já fui questionado sobre tradução de letras românticas, de títulos, né? 500 vezes por ti, mas cada vez que tem um título assim, com duplo sentido, amoroso demais, eu já fico me segurando, já fico meio super apertado. Então, são mistérios, tá? Um abraço pra ti, um abraço. Beijo, tchau. Rogério, e valeu pra quem estiver escutando. Um abraço. Um abraço. Tchau. Bom, senhoras e senhores, termina mais uma edição de O Marco de hoje. Pois é, chegamos ao fim.